A saudade tá machucando no peito. Minha vida é solidão. Um beijo, nossa cama só tá faltando. Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer. Tá difícil dominar o coração. E no nosso quarto as lembranças desse amor. Sinto o cheiro do perfume que você deixou no lençol da nossa cama. Um desejo de poder de novo. Vai ser lindo ver você se entregar. Eu quero ouvir você dizer que ainda me ama. Vem dizer que ainda me ama. Mas só você que não vê. É maldade você andar doendo em mim. Toma conta de mim. Me ajude a viver. Eu te juro. Tá difícil te esquecer. Não para, não vai. Tá ligado, bateu. Desse amor, sinto o cheiro do perfume que você deixou do lençol da nossa cama. Um desejo de poder de novo. Vai ser lindo ver você. Quero ouvir você dizer que ainda me ama. Vem dizer que ainda me ama. Vem dizer que ainda me ama. Vamos comigo? Toma conta de mim. Só você que não vê. A vontade você tá doendo em mim. Toma conta de mim. Me ajude a viver. Eu te juro. Tá difícil te esquecer. Toma conta de mim. Me envolve em teus braços. É só você que não vê. Que a vontade você tá doendo em mim. Tá difícil te esquecer. Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado. Central do Forró. Oi! E aí, tamponeiro? O negócio aqui tá bom demais, não tá? É Mastruz com Leite. O partido sanfoneiro já chegou. Céu enfeitado de foguetes e balão. Vou soltar o meu rojão e dançar amor, amor. Festa junina, vou cair na brincadeira. Salão de barro, o partido sanfoneiro já chegou. Céu enfeitado de foguetes e balão. Vou soltar o meu rojão e dançar amor, amor. Céu enfeitado de foguete de balão. Vou soltar o meu rosão e dançar amor, amor. Amor, amor, amor, o milho verde pendurou. Amor, amor, é São João, eu vou dançar amor, eu vou. Amor, amor, amor, o milho verde pendurou. Amor, amor, é São João, eu vou dançar amor, eu vou. Pra ninguém, é Santo Antônio. Ei! É pra São Pedro também. É mês de junho, sem tristeza pra ninguém. Eita, que o negócio aqui vai pegar fogo, menino. É o forró Mastruz com Leite. Festa junina, vou cair na brincadeira. Salão de barro batido, sanfoneiro já chegou. Céu enfeitado de foguete de balão. Vou soltar o meu rojão e dançar amor, amor. Amor, amor. com leite. E você? Vem com a gente que tá bom demais. Coronel Ojuara. Amor, amor, tocou mais coisa por aqui, minha fé. Deve mais o quê? Tocou limão com mel, toma conta de mim. Também tocou. E lá em cima, o bonde do Brasil. Amor Infinito, minha filha. Tudo isso aqui no somzão da sua melhor, minha filha. É bom demais. Vamos dando continuidade, dando sequência, porque aqui é o Central do Forró. E digo mais, você tá no Central do Forró, minha filha? Tá bom demais, minha filha. Então chega pra cá e arreguenguela tudo, que a coisa vai ficar boa, minha filha. Vai, minha filha. Minha filha. Prazer, meu amigo, tá no CD promocional, que é mais ou menos assim. O nome da música é Nem Aí Pra Você. Já diz tudo, já. Chama aí, meu irmão, na batera. Vem que vem. Vem que vem. Aprenda a mão que você tem, antes que a vida lhe ensine a mão que você tinha. Se acaba. Enquanto você tá perdendo seu tempo, eu vou caminhando sem olhar pra trás. Doeu quando você só me desprezava, mas isso é passado, não importa mais. Até no semblante é festa. Na verdade eu nem sinto saudades da Deus. Demorou pra querer saber da minha vida. Sai fora o teu passo. Ou melhor assim largado do que iludir. Finalmente eu me lembrei desse teu falso amor. Comigo assim ó. Mas se quer saber como eu estou, saber como eu, joga a mão pra cima e pra baixo, que vem, que vem. Eu tô barreiro, hey, hey, tô de boa, eu tô solteiro. Faz uma informação, desculpa te dizer, tô só curtindo a vida e nem aí pra você. Eu tô barreiro, hey, tô bagaceiro, hey, eu tô de boa, eu tô solteiro. Faz uma informação, desculpa te dizer, tô só curtindo a vida e nem na sua informação, desculpa te dizer, só curtir a vida, nem aí pra você. Uma vagabunda, uma vagabunda, uma vagabunda, uma vagabunda. Enquanto você tá perdendo seu tempo, eu vou caminhar a senhora pra trás, doeu quando você. Saudades do adeus. Demorou pra querer saber da minha vida. Sai fora o que eu faço. É problema meu. Eu tô melhor assim largado do que iludido. Finalmente eu me livrei desse teu falso amor. Mas se quer saber como eu estou, tô só curtindo a vida e nem aí pra você. Eu tô parreiro, hey, bagaceiro, hey, eu tô de boa, eu tô solteiro. Passou informação, desculpa te dizer, só curtindo a vida e nem aí pra você. Passou informação, desculpa te dizer, tô só curtindo a vida e nem aí pra você. Quando o DJ soltar, com a testemunha. Perereca suicida, se joga e fica, se mata e fica. Perereca suicida, se joga e fica, se mata. Ô, perereca suicida, se joga e fica, se mata e fica. Perereca suicida, se joga e fica, se mata e fica. Vai ganhar beijo na boca, nunca duvide do bonde e também nunca se iluda quando o DJ soltar. Roda perereca com a testemunha. Perereca suicida, se joga e fica, se mata e fica. Perereca suicida, se joga e fica, se mata e fica. Se mata e quica. Capricha igual nas teclas. Alô, Pequinho Gravações, Alô Gravações, Todinho Gravações. Equipe vai que cola, alô, Cleiton Cedês. Ô, perereca danada. Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil. Seu, a loja da mulher atual. Porque você diz que me ama só toda vez que a gente briga, faz um drama e fala do seu ex. Aí dá por cima, fica ameaçando me deixar. Será que você esqueceu que ele só te usou, que só comigo descobriu o verdadeiro amor? Agora vem com essa que eu tenho que mudar. Mas eu não vou mudar. Não vou fazer sua saudade ser capaz seu. Se foi com o Tini Biritão que me conheceu. Querido, às vezes você escolheu foi ficar comigo, mesmo eu não tendo juízo. Mas se você não tá feliz, me deixa solteiro e volta pra ele. Pode voltar pra ele. Pode voltar. Ele cê não apaga. Pode voltar. gente briga, faz um drama e fala do seu ex. Ainda por cima fica ameaçando me deixar. Será que você esqueceu que ele só te usou? Que só comigo descobriu o verdadeiro amor. Agora vem com essa que eu tenho que mudar. Mas eu não vou mudar. Não vou fazer sua vontade ser capaz de ser. Se foi contigo militar que me conheceu. E de nós dois você escolheu foi ficar comigo. Você não tá feliz. Me deixa solteiro e voltar pra ele. Pode voltar pra ele. Vocês, pode voltar pra ele. Vai! Eu fico aqui solteiro na balada. Eu sei que você gosta, deve ser mal amada. E pode voltar pra ele. Eu sei que não deixou de me amar. Já foi, chora, pode ficar louca. Se liga, foi você que procurou. Seu tempo de patroa já passou. Bora, coração! Ué! Esse é o coração vagabundo! E a pegada do gordinho saliente. Pode andar dizendo por aí que me esqueceu. Que aquele sentimento que existia já morreu. Mas nós dois sabemos que tá querendo voltar. Porque me viu com outra ocupando o seu lugar. Eu sei que tá morrendo de ciúme, tá sofrendo. Só que não assume, tá ruindo. Aumente o volume, por mim pode chorar. Eu sei que tá morrendo de ciúme, tá sofrendo. Só que não mais gostosa do seu rádio, aqui com o chef Trono Forró, meu filho. Então vamos que vamos, porque aqui o porra não pode parar na sua melhor, né, meu filho? Então tá chegando o forrozinho pra você, minha filha. Ô coisa boa, minha filha, cunha forró! Mala sem alça. Eu não perdoaria as minhas noites se me proibissem de sonhar com você. Eu não perdoaria os meus olhos se não pudessem te ver. Eu não vestiria a minha pele se não fosse pra sentir um toque seu.

gente passa por momentos delicados, tão difíceis na vida. Fica perdido nos problemas, procurando encontrar a saída. E que a última esperança é a família e os amigos pra lhe salvar. Olha, eu brinco e dou risada, mas estou passando por um desses momentos, na esperança de tocar no coração de alguém que tem sentimentos. Eu tenho que pedir socorro aos amigos e desabafar. Meu povo, me ajude, eu peço clemência. Se não fosse urgência, eu não ia pedir. Até sexta, por favor, eu preciso de... Simbora! Uma casa com piscina, quatro frios com cerveja, 30 peças de picanha e 5 sacos de carvão. Um paredão pancado e uma van cheia de mulher. Me dê o que puder, eu quero fazer um festão. Uma casa com piscina, quatro frios com cerveja, 30 peças de picanha e 5 sacos de carvão. Um paredão pancado e uma van cheia de mulher. Me dê o que puder, eu quero fazer um festão. Clemência. Se não fosse urgência, eu não ia pedir. Até sexta, por favor, eu preciso de uma casa com piscina, quatro freezer com cerveja, 30 peças de picanha e 5 sacos de carvão. Um paredão pancado e uma van cheia de mulher. Me dê o que puder, eu quero fazer um festão. Com piscina, quatro freezer com cerveja, 30 peças de picanha e 5 sacos de carvão. Um paredão pancado e uma van cheia de mulher. Me dê o que puder, eu quero fazer um festão. Eita, forró, seu menino! Ultra promoções! Uma casa com piscina, quatro freezer com cerveja, 30 peças de picanha e 5 sacos de carvão. Paredão pancado e uma van cheia de mulher. Me dê o que puder, eu quero fazer um festão. Uma casa com piscina, quatro freezers com cerveja, 30 peças de picanha e 5 sacos de carvão. Um paredão pancado e uma van cheia de mulher. Me dê o que puder, eu quero fazer um festão. O Juara. Não fica guardado no seu coração. Na noite fria, solidão, saudade vai chamar meu nome. Você vai ver. Eita, amor sem limites. Você pode encontrar muitos amores, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que o outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer mesmo assim. Você pode provar milhões de beijos, ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver, que ninguém vai te amar como eu te amei. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria só. acreditar no que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver que ninguém vai te amar como eu te amei. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão, saudade vai chamar. Forró não para, minha filha, é o Central Forró, é o Coronel Ojuara, e a gente sempre junto e misturado, minha filha. São mais de 400 rádios interligando, minha filha, é. Ah, pois é, minha filha, é mais de 400 rádios interligando o Central do Forró, minha filha. Vai do Apoca ao Chuí. Ô, Central do Forró, bom, minha filha. E pra você, ó, que tá ligando o radinho agora, esse é o meu, é o seu, é o nosso Central do Forró. Então não esquece, viu? É o Central do Forró, é o Coronel Ojuara. Aqui só toca forró e tome forró. Seja muito bem-vinda, minha filha. Liga o rádio que o botão do pitoco tá chegando, vou ficando agora. É isso aí, enrolada da mulher, tá do pico. Vamos que vamos de mais forró, porque aqui o forró não para. Meu forrózinho bom daquele, olha daquele, do pezinho de pé de serra. Bora, minha filha. Coisa boa. Dizem que saudade mata, saudade não mata ninguém. Porque se saudade matasse, eu não existia, meu bem. Dizem que saudade mata, saudade não mata ninguém. Porque se saudade matasse, eu não existia, meu bem. Você foi o amor gostoso que me apareceu. Você foi a melhor coisa que me aconteceu. Balas, voz. Juara. Meu profeta, meu forte abraço, meu Raquel. Sabe, canta, vai lá, Raquel. Oh, mulher, você é linda, é linda, é linda, é linda. Igual a você não tem. És a flor que salta o cheiro. Meu coração é saber, já reconheci que eu, sem você não sou ninguém. Me esquenta, seu cheiro me alimenta. Oh, mulher querida amar, você é minha paixão, a deusa dessa canção, estrela da minha estrada. Valeu eu te conhecer, o que eu sinto por você é a mão do tempo a par. Quando você me abraça, sorrindo diz em voz baixa as coisas lindas que faz. Lá no quarto do banheiro tem tona seu corpo inteiro, tem perfeito demais. Só faz a paixão crescer, que mulher como você todo homem anda atrás. E eu vou falar pra seus pais que eu te amo demais, eu não quero nem saber. Se eles não concordar, vou contra nós se casar, eu vou carregar você. Nem que seu caia em pedaço, mas pra lhe ter meus braços, tenho medo de morrer. Mulher, tu és o encanto, e todos se me amando, tu és a mais linda cena. Foi Deus e a natureza que lhe deu essa beleza, tão deslumbrante e sereno. És uma trilha gata, daquelas que a morte mata, depois vai chorar com a pé. Sou vaqueira apaixonada, quero estar se vacilando, te amar constantemente. Tudo em você me atrai, amor é lindo demais, esse romance da gente. Você é vem amor, minha mãe, e vamos ser felizes na bagaceira. Você é minha paixão, vem amor, minha mãe, e vamos ser felizes fazendo a nova, joga a mão pra cima assim, vai. Levante a mãozinha pra cima aí que eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Lá em cima, vó. Essa galera, hein? Eu tenho certeza que em outra vida a gente se encontrou. E por muitos anos a gente se amou, se amou, se amou. E hoje nós voltamos a nos encontrar novamente. Se amou! Essa rodada, hein? Vai para o Davi! Gira a CD! Onde CD? Parece até quando se fala de uma história apaixonada, e um dia alguém fantasiou. Mas isso é força do destino, de novo quis nos ver sorrir, presenteando em nossa vida o mesmo amor. Tem pessoas que só acreditam no viver, mas eu acredito já. Em outra vida foi sua paixão, em outra culpa, em outro coração, mas desistir ao mesmo sentimento. E eu tenho certeza que em outra vida a gente se encontrou, e por muitos anos a gente se amou, se amou, se amou. E já fosse do destino. De novo quis nos ver sorrindo. Presenteando em nossa vida o mesmo amor. E tem pessoas que não acreditam no que vê. Mas eu acredito, eu já fui de você. Em outras vidas fui sua paixão. Em outro corpo, em outro coração. Mas existia o mesmo sentimento. Eu tenho certeza que em outra vida a gente se encontrou. Que por muitos anos a gente se amou. Juara! Au! Ao vivo com o Frank H. Eita, se essa moda pega, aí não tem pra ninguém não, irmão. Já tá doido aqui, ó. Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredita. A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche. Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredita. A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche. E eu me dei bem, eu me dei bem. Do tipo que achou no salão roubão, ficou orgulhoso. Eu me dei bem, uma morena e uma loira. Ela fez uma vez, adorou, e agora viciou. Já não quer mais fazer amor. Só eu e ela, agora eu era amiga dela. Agora eu era amiga dela. Não quer mais fazer amor. Só eu e ela, agora eu era amiga dela. Agora eu era amiga dela. Agora eu era amiga dela. Eu era amiga dela. Agora eu era amiga dela. Eu era amiga dela. Agora eu era amiga dela. Eu era amiga dela. Agora eu era amiga dela. Eu era amiga dela. Eita, nós. Alô, Brumadeira, meu irmão. Menino, que ótima carrada aí, hein? Eita, nós. Vai. Au! E eu me dei bem. Eu me dei bem. Do tipo cachorro moço. Vai, Gleice, vai, Gleice, vai. Eu me dei bem. Uma varinha e uma loira. Ela fez uma vez, adorou. E agora viciou. Ela não quer mais fazer amor. Fim de semana a gente tá no meio do mundo. Solto na bagaceira, 100% vagabundo. Tô bebo, dançando com o livro. O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo. Mais um fim de semana a gente tá no meio do mundo. Solto na bagaceira, 100% vagabundo. Tô bebo, dançando com o livro. O carro é meu, mas quem manda é meu amigo. A gente sai é pra beber. Seu trabalho é pra beber. Fiquei solteiro. Forró, abre porta-mala. Também tocou o Frank Aguiar. Eu, ela e amiga dela. É, forrozão, meu bem. Bota uma música pra eu, bota. Eita, que esse menino começou cedo. Deixa eu falar dos forró que tocou, meu filho. Tocou também aqui, ó. só é rodada, minha filha. Também tocou pra gente. E a Rei de Ouro, ô mulher, você é linda. É a linda das mais lindas. Igual a você não tem. Eita, velho desafinado, minha filha. Ô coisa boa, viu, meu filho? Bruninho, pode uma música pra eu, pode lá? Eu já disse que você só pede música quando o forró acaba. Meu pessoal, tô indo embora, meu filho, viu? Mas posso final de semana estarei aqui, se Deus quiser, minha filha. Espero todos vocês em mais uma edição no próximo final de semana. Tenham todos um bom final de semana. Tchau, fui! Você ouviu Central do Forró. Programa transmitido para mais de 300 emissoras em todo o Brasil. Comentário ou participação, envie seu e-mail ouvintecentral@hotmail.com.